se não dormi, não pude esquecer a hora que encontrei Jesus. Seu modo de falar, a voz, a mansidão, seus olhos brilham mais do que a luz. A grande compaixão que mostrava no tratar, ninguém se retirou. Jesus continuou dizendo: eu escutei, despreza a sua riqueza e vê. Riqueza ou salvação, eu não pude escolher. Só vocês agora, só vocês, vai!